difícil. Eu vi ela santinha, já tô desejando ela, bebendo, farrinhando, curtindo com a galera. Ela é gostosa e seu corpo é sensual, com essa colada de calcinha fidental. Já não sei mais o que faço, não paro de pensar nela. Vou chamá-la pra beber, enfiar o whisky nela. Empurra o whisky nela, oi, empurra o whisky nela. O whisky nela que ela bebe, ela libera. Empurra o whisky nela, oi, empurra o whisky nela. O whisky nela que ela bebe, ela libera. Assim ó, empurra o whisky nela, empurra o whisky nela, empurra o whisky nela, que ela bebe, ela libera. Empurra o whisky nela, oi, empurra o whisky nela, o whisky nela, que ela bebe, ela libera. Empurra o whisky nela, oi, empurra o whisky nela, o whisky nela, que ela bebe, ela libera. Empurra o whisky nela, oi, empurra o whisky nela, o whisky nela, que ela bebe, ela libera. Um litro aí pra mim, vai. Conexão Sertaneja Espartaco, empurra o uísque nela, participação de Bruninho e Davi, também teve Daniel, Maravilha, Gian e Júlio, meu presente de Deus, tia garotos, bebe, fica louca na primeira, foi o som de Israel e Rodolfo, não faz mal, daqui a pouco eu volto com muito mais música, é só ficar ligado, esse é o seu Conexão Sertaneja. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Eu já estou de volta com você aqui no Conexão Sertaneja, chegando mais música, mais sucesso. Agora tem Suelen Alone com Fernando e Sorocaba de volta pra São Paulo. Já estou em São Paulo, amor. Foi a voz do seu coração que me guiou. O que a distância fez com a gente foi covardia. Não parava de pensar no teu sorriso noite e dia. Agora encoste em meu peito e ouça o meu coração. Ele pulsa com alívio, sentindo as suas mãos. Um passo de você é longe e agora eu posso ver. Um beijo é a maior distância entre eu e você. Eu te esperei todo esse tempo, amor. Foi a voz do meu coração quem te guiou. Eu não podia mais viver sem teu sorriso. Esse teu olhar tão lindo é tudo que eu preciso. Agora encoste em meu peito e ouça o meu coração. Ele pulsa com alívio, sentindo as suas mãos. O passo de você é longe e só agora eu posso ver. O beijo é maior distância entre eu e você. O meu coração não quer mais te deixar. Lá em Madrid ele vivia a reclamar. Naquele novo mundo não se acostumou. Senti tanta saudade e aqui estou. O meu coração não quer mais te deixar. Lá em

Quem é que te deseja todo dia e nunca mais vai te deixar sozinha? Sou eu, tá sempre desse jeito, que fica preocupado quando some. É fato, é seu amor que me consome. Sou eu, tá sempre desse jeito. Eu quero me entregar, estar em seu olhar. O nosso amor já tem mais de 1 milhão de anos. Pra ter noção do tempo que eu estou te amando, já não sei explicar. As palavras acabaram. E toda noite no meu quarto eu perco sono. Procuro um jeito de entender, mas não tem como. Tá no meu coração. Eu já tentei te arrancar aqui do peito, mas confesso, me toquei que não tem jeito. Não tem jeito, não. Um amor pra ser tão forte assim é sem explicação. Um amor pra ser tão forte assim é sem. Quando eu perco sono, procuro um jeito de entender, mas não tem como. Tá no meu coração. Eu já tentei te arrancar aqui do peito, mas confesso, me toquei que não tem jeito. Não tem jeito, não. E toda noite no meu quarto eu perco sono. Procuro um jeito de entender, mas não tem como. Tá no meu coração. Eu já tentei te arrancar aqui do peito, mas confesso, me toquei que não tem jeito. Não tem jeito, não. O amor pra ser tão forte assim é sem explicação. O amor pra ser tão forte assim é sem explicação. Ê, paixão! É sem explicação. Conexão Sertaneja, Murilo Santana, Sem Explicação. Também tivemos Ricardo e João Fernando, Se Prepare Pra Sofrer. Aqui no Conexão Sertaneja, toca a sua música. Manda um e-mail pra cá, pedidos, conexãosertaneja@hotmail.com, ou também acesse a nossa página do Facebook, fb.com/conexãonorádio. Guilherme Santiago, Quando Bebe. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. E quando bebe fica louca, louca, louca, louca pra dançar. Ah, e quando bebe fica doida, doida, doida e não para de falar. Ela trabalha, malha, estuda pra valer. Tá sempre linda, glamurosa, fazendo acontecer. Toda certinha, vai entender. Mas quando chega na balada, só quer beber, beber, beber. E quando bebe fica louca, louca, louca, louca pra dançar. E quando bebe fica doida, doida, doida e não para de falar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. Quando bebe fica louca, louca, louca, louca pra dançar. E quando bebe fica doida, doida, doida e não para de falar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah,

Dessa vez eu te entendo. Não é fácil perdoar, não é simples assim, não. Dessa vez eu recomendo me esquecer e me deixar pra trás e... Sou um ser humano cheio de enganos, um garoto imperfeito não merece seu amor. E aquele anjo era uma menina, hoje uma mulher e quer provar outro sabor. Oh, oh, oh. Se a saudade machucar e se você me perdoar, vê se não some. Oh, oh, oh. Se um outro amor te alcançar, pode até se entregar, mas vê se não some. Vê se não some. Oh, oh, oh. Se a saudade machucar e se você me perdoar, vê se não some. Oh, oh, oh. Se o outro amor te alcançar, pode até se entregar, mas vê se não some. E se você me perdoar, vê se não some. Oh, oh, oh. Se um outro amor te alcançar, pode até se entregar, mas vê se não some. Conexão Sertaneja, Fred e Gustavo, vê se não some. Também teve Pedro, Paulo e Alexia, Nós Que Tá, Gabriel Balim, Piradinha. Parte do Passado foi o som de Paulo de Lima e Renan. E na primeira, Jorge Henrique e Rodrigo, essa música que estourou. E agora, daqui a pouco tem muito mais. Já já eu trago pra você João Neto e Frederico. Também tem João Bosco e Vinícius e muito mais. Fique ligado aqui no Conexão Sertaneja. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. E eu já estou de volta. Esse é o último bloco do Conexão Sertaneja, edição desta quarta-feira, aqui na sua rádio preferida. Eu, Luiz Fernando, trago muito mais música pra você, João Neto e Frederico. Crime Perfeito. Não adiantou trancar a minha porta, entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela. Fiquei de mãos atadas, não pude impedir. Depois saiu levando o que tinha mais valor e nessa correria esqueceu do amor. Da saudade me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria. Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia. Eu cheiro pelo ar, meus laços pelo chão, e eu fui outra vítima da sua ingratidão. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um bobo, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Só assim eu te vejo outra vez. Thank you.